que me alucina. Só você que me faz delirar com o seu jeito de amar. Você é a coisa mais bonita que já me apareceu. Quero ter você na minha vida, pra sempre eu vou querer. Esse teu jeitinho me fascina, me faz enlouquecer. Nada vai nos separar. Seu jeito.